Vou direito no perfil da Dael Leda. Após Leda, vou direto Guiner. O transponder 5003, controle 198. Após Leda, vou direto Bidev, ok? Após Leda, Bidev. Correto, 57 no 7, champão para o posicionamento no 03. Chamará, 7 no 7. Para o táxi azul 4177 com 98 a bordo, 3 horas e 45 de autonomia, alternando o galeão. Está livre o táxi, sua direita até o ponto de espera da 10, o ajuste no 0 no 3, chame pronto para a decolagem, o 4177 da azul. Livre táxi, vai chamar pronto para a decolagem, azul 4177. Azul 4177 está pronto. 4177 está autorizada a linha de decolada 10, o vento é 310 graus com 2 nós. Livre a linha de decolada 10, azul 4177. Alto e claro, o 6749 livre por estacionamento, chame táxi, que negar no 0 ou no 3. Achar para o táxi, 749. O 4177 decolou aos 58, controle em 198. Bom voo e bom dia. 198, bom dia, obrigado. Salvador, bom dia, azul 4177. Azul 4177, submantenha 380, direto da EL, vigilância radar. Direto da EL, 4177. Controle Salvador, tá 3201, informação foco. 3201, chegada bom, fidência mantém a 4.000 pés, 1.003 ajuste, vigilância radar. 4.000, bom, fidência 3201. Salvador, bom dia, Rio 5973, Fox, sorte de informação. Rio 5973, chegada Mari, desça e mantém a 3.000 pés, ajuste 1.013, vigilância. Oitápida presente. Positivo, etapa número 1. Fiel. Ficha elevadora? Autorizado. 3.000, voadora, 1.003. Salvador, bom dia, o web 5898, sente informação para o Detroit, autorização do Detroit.com. Web 5898, bom dia, está autorizado para Confins, nível de voo 340, pela APA Zulu 16. Decola na 10, inicialmente na subida da El, com curva direita, apoia direto para as posições Leda e Bride. Transponder é 5004 e o controle em 119.8, cotejo. 340, pesolou 16, decola da 10, saída da El com curva direita, Leda Bride, 5004, 119.8, é o controle de UFI 589. Corre reto 5898, chame pronto para o puxo acionamento no 10. 5898. Web 6749, está livre o táxi, à sua direita, chama no ponto de espera pronto para a decolagem. Chama no ponto de espera pronto para a decolagem. B-6749, confirmando, é 152 a bordo, não é isso? Afirmante, então, 152, 340 de autonomia, na Trena Galhão. Ok, ciente, 6749. Pronto, obrigado. 6749, correto, está livre a linha de decolada 10, o vento é calmo no momento. Patrona 77, passa nível 130, chama centro em 125, monoterno 3325. Liderança 10, objeto 6749. Descontrole. Na escuta, controle 4177. Chamar o centro 125, monoterno 3325. 125, monoterno 3325, bom dia, obrigado. Bom dia. 973, desse mantém 2000, autorizado ILS X-Ray, reporte localizador. 2000 pés, a X-Ray está autorizada, chama eu no localizador, o Rio 5973. Reduz a velocidade, 2109. 2109, então 3209. 6749, decolou 08, controle em 198, bom voo e bom dia. 198, bom dia, bom trabalho. Salvador, bom dia, 7749, decolado na sua escuta. Jet 6749, bom dia, submarina 340 da El, vigilância. 340 da El, grata, 7749. Então, 320 após pelo, pode continuar com a Star, chamar no localizador dessa via. 320 está sob vetoração a partir de agora para sequenciamento. Mantenha esta proa limitada pelo localizador. Autorizada a descida até 2.000 pés, 1.003 ajustes. 2.000, mantendo proa limite loto, então 320. T201, não reduz a velocidade, 190 nós. 190, então 320. Patrulha, já tive 6749, possibilidade de voar direto Leda? Autorizado, voa Leda, Webjet 6749. Leda, 6749, grato. Bravo, this is Number Center, morning 09970. I have Fox Red information. 09970, clear Mari arrival, descending maintain 050. Clear flight direct to retirement intersection. Clear down to level 050, heading. Heading Itapi. Roger, heading Itapi, intersection 09970. Opa, 3201 para o localizador, esquerda 120. Confirme, botão 3201. Para o localizador, esquerda, proa 120, informe estabilizado. Bombará, botão 3201. Objeto 6749, passou 140, chama centro. 1251, alterna 3325. 351, 325, obrigado, boa. Salvador, Rio está estabilizado em ILS, pista 10, baixa travada. Complete final ILS, 1895, é torre, Rio 5973. 1895, com a torre. Torre, o Rio 5973, muito bom dia. Cabeceira 10, baixada travado. Está passando cima no momento. Bom dia, Rio 5973, autorizado pouso na cabeceira 10, o vento é calmo. O Rio QNH 10013. 10013, vento calmo, Rio. Complete final ILS, redução para aproximação, torre 11895. 1895, reduzindo, tá 3201. Alfa e Equeco. Bom dia, senhor. Alfa e Equeco, tá no pátio 3, solicita reboque para o gate 1. 1000, QNH 1013, clear flight direct to Duna intersection, report status to localize. 717, posição 3, pega o treinamento. Autorizado, chame táxi, QNH 10 no 3, web 5707. Autorizado, chama táxi, 717. Torre Salvador, tá 3201. 3201, bom dia, complete a aproximação, guarde pista ali, fora o pouso. O Rio 5973 no solo aos 17, por gentileza agiliza a liberação à direita, prossiga na Alfa e Kilo para o pátio 3. Utilizando o Rio 5973. Livrando o Rio 5973. Rotando 3201, cheque o trem, livre pouso na 10, vento calmo e o QNH 10013. Pouso autorizado, tá 3201, trem baixo travado. o pátio 3 corria? Estive atento ao azul aí, sendo rebocado no pátio, ok? Solo aos 2-0, ao livrar à direita, siga Alfa e Juliette para o portão 09. Livrar à direita, Alfa Juliette 09, está 3201. O azul Alfa e Yankee Echo, agilize o reboque para a saída do pátio 3, chama para ingresso no principal. Afirmativo. Para o táxi, web 717. 149 a bordo, 345 alterna com o táxi à direita, chama no ponto de espera pronto para decolagem, o web 57 no 7. Chamará, 77. Alfa Yankee Echo, apenas confirmando, vai aguardar na saída do pátio 3. Após o TAM ter taxiado à sua frente, está livre prosseguir até o portão 01. A afirmativa aguardará na saída do pátio 3. Obrigado. Salvador, bom dia, WebJet 5808, ciente da Foxtrot. Autorização 340, Goiânia, na escuta. 5808, bom dia, aguarde um minuto para...